esperança deste mundo. Te adoro, Senhor, com amor profundo. Tu és a razão da minha vida. Sem ti nada sou. Aleluia, aleluia. Para sempre louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu santo nome. Teu povo te louva, ó Senhor, teu povo te exalta.